21. A perfeição na cada dia, arte de nunca agradar ninguém. Seja bem-vindo ao crime do século 21. Onde cê vale o que tem, cê vale o que tem. Mas é tudo aliado desde o tempo de infância. E não devemos pra ninguém, e não devemos pra ninguém. Nós só quer agradar a Deus, oro pelos meus. E que Deus proteja os teus também. Que Deus proteja os teus também. Vida louca é igual roda gigante. Hoje não tem nada, amanhã já tem bastante. E o rap canta o crime mesmo que beijos tirem. Representa os brabo que não nega suas origens. Sem paga simpatia, mantém na disciplina. Só brabo na linha, age como família. A visão conjumina, o certo predomina. Forte abraço Campinas, salve salve Londrina. Estilo vento e todo canto ao mesmo tempo. E pra quem desacredita é tchau e bem, cê só lamento. Barato é louco, mas o processo não é lento. E até cego hoje tá vendo que é os cara do momento. No país do futebol existe, é triste. É fato que a fome leva a criança pro crime. Daquele que persiste, segue firme e sobrevive. Chivas 12 anos, enche as taças e faz o crime. A professora na cada dia, arte de nunca agradar ninguém. Seja bem-vindo ao crime do século 21. Onde cê vale o que tem, cê vale o que tem. Mas é tudo aliado desde o tempo de infância. E não devemos pra ninguém, e não devemos pra ninguém. Nós só quer agradar a Deus, oro pelos meus. E que Deus proteja os teus também. Que Deus proteja os teus também. Sem converseiro, só maloqueiro. Estamos espalhados pelo Brasil inteiro. Multiplica dueto, subtrai o duelos. Humildade vive, exemplo é o Banguelo. Pra fortalecer o time, vem também mano Sassá. Fortalece o rap que representa o Paraná. Tabuleiro monstro que não vai negar atenção. JR, mano Pombo Shell, irmão do Dentão. Bigode na pista, alto da Boa Vista. Parigo e Novo Amparo, Zona Norte é sintonia. Crime é imparcial, dinheiro não vai corromper. Na visão 3D, Talibã e o BP. Lembrados é café, bota fé, satisfação. Gladiador no ringue, facção e bebezão. De ninho e bochecha, deu conselho que é verdade. Não viva pra deixar bens, viva pra deixar saudade. Mas lembrar do início pra aprender, chegar no fim. Fechamento surreal na 4-4, aí 15. Pega descaídos, pé vermelho, aqui tá sussa. Gratidão favela, vem com nós assim caçula. Aperfeiçoa na cada dia, arte de nunca agradar ninguém. Seja bem-vindo ao crime do século 21. Onde cê vale o que tem, cê vale o que tem. Mas é tudo aliado desde o tempo de infância. E não devemos pra ninguém, e não devemos pra ninguém. Nós só quer agradar a Deus, oro pelos meus. E que Deus proteja os seus também. Que Deus proteja os seus também. Salve família. Ei, Zona Norte no ar. Salve, salve barba. Tamo junto irmão, satisfação. Zona Norte, ABV, Londrina, salve, salve Campinas.